Boa tarde, aqui Eduardo Axel Rude, começando mais um Sonora aqui na FM Cultura. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. Uma hora, tocando tudo que não toca no rádio, as novidades, as curiosidades, muita banda legal do mundo todo. E falando no mundo todo, o programa de hoje tem uma particularidade. Todas as bandas que a gente vai escutar no programa de hoje escolheram para botar de nome na sua banda o nome de alguma cidade, ou de algum país, ou de algum lugar. A gente vai escutar bandas como Off Montreal, I'm From Barcelona, Architecture in Helsinki, The Shanghai Restoration Project, e a pergunta que fica é quantas delas realmente são desses lugares que eles colocaram nos seus nomes. Logo, logo saberemos. Então é nesse espírito que a gente começa já com a banda que se chama Masters in France, e a faixa se chama Flexing. She got high from radio, moving to the hospital. She got wasted still a show, from the room to video. Thank you. Walking. you're my favorite location. Essa banda que a gente estava escutando aí é o I'm From Barcelona. É, o nome da banda diz Sou de Barcelona, mas não é verdade. O I'm From Barcelona é uma banda sueca da cidade de Jönköping e não tem nada a ver com a Espanha. A música que a gente ouviu foi Charlie Parker. Antes, a gente escutou a música Walking on Water na voz do Architecture in Helsinki. Só que o Architecture in Helsinki não é de Helsinki, não é nem da Finlândia, como o nome pode dar a entender, mas sim, do outro lado do mundo, essa banda é australiana. Eles vêm lá de Melbourne. Antes, a gente escutou uma banda chamada Portugal The Man, com a música Modern Jesus, e apesar do nome, o Portugal The Man é uma banda do Alasca, nos Estados Unidos. Eles dizem que a escolha do nome Portugal para a banda foi totalmente aleatória. E o bloco começou com Masters in France, tocando Flexing. Só que o Masters in France não vem de nenhuma cidade francesa, mas sim da cidade de Carnarfon, no País de Gales. O Masters in France canta música em inglês e canta músicas em Welsh também, que é a língua lá do País de Gales. Interessante, né? Vamos seguir então nessa mesa batida com bandas com nome de localidades. E essa que a gente vai escutar agora se chama literalmente Off Montreal, de Montreal. Mas será que eles são mesmo de Montreal? to see what it'll become. I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I could have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. Always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. Maybe I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. One more chance to keep you satisfied. I'll keep you Essa versão maravilhosa aí de Always On My Mind, música imortalizada na voz do Elvis Presley, estava sendo tocada por uma banda chamada Bahamas. E a pergunta, será que a banda Bahamas vem das Bahamas? Não. Na verdade, Bahamas é o nome desse projeto do artista canadense Alf Jourvanen, de Toronto. Antes, a gente escutou a banda Groenland, com The Things I've Done. O Groenland não vem da Groenlândia, mas vem dali de perto. O Groenland é canadense e a banda é de Montreal. Antes, a gente escutou Seul, tocando White Morning. A Seul também vem de Montreal. Nenhum dos integrantes dessa banda já esteve na Coreia do Sul. E antes, a gente escutou Off Montreal. Só que, contrariando totalmente seu nome, essa banda não é de Montreal, mas sim da cidade de Athens, não Atenas da Grécia, Athens na Geórgia, nos Estados Unidos. Bem-vindo de volta ao Sonora deste domingo. A gente segue escutando bandas com o nome de lugar e começa esse bloco com a banda Los Angeles Police Department, com a faixa The Only One. Será que o Los Angeles Police Department é mesmo de Los Angeles? Thank you. Maravilha esse som aí do Copacabana Club, Human. E apesar de só gravar em inglês, o Copacabana Club é brasileiro mesmo. Só que não são do Rio de Janeiro. Eles são Copacabana Club, mas são de Curitiba, com os vocais da KKV, muito legal. Antes, a gente escutou uma banda chamada Pompeia, com a música 90. Essa banda de indie rock, apesar de se chamar Pompeia, não vem da Itália, não vem dos arredores da cidade destruída de Pompeia, mas sim de Moscou, na Rússia, olha só. E a gente começou o bloco com o Los Angeles Police Department, e por incrível que pareça, essa banda é de Los Angeles. A única coisa que eles não são é uma banda, eles são um projeto solo do músico Ryan Polis. Conclusão, nada é como parece. Mas a gente segue o programa, agora vamos fazer um bloco só com vozes femininas, todos também bandas ou projetos com nomes de localidades. Começando com o projeto eletrônico The Shanghai Restoration Project. A faixa é The Monkey Queen. We'll be right back. Skiggin' night and long.

brave. No matter where I go, I'll never find a better price. Though you're miles and miles away, I see you every day. I don't have to try, I just close my eyes. Be together, however far it seems. We'll always be together, together in electric dreams. We'll always be together, however far it seems. We'll always be together, together. Escutando aí Together in Electric Dreams, na voz do Hollywood Mon Amour. Na verdade, a voz mesmo é de uma cantora chamada Nadia. Os franceses têm tantos projetos, esse aí é um projeto que foi criado por um outro projeto. É um projeto do coletivo francês Nouvelle Vague, chamado Hollywood Mon Amour, lançado em 2008 para tocar versões bossa nova de temas musicais de Hollywood, né? Como essa música aí do George Moroder, do filme Amores Eletrônicos, Together in Electric Dreams, na voz da Nadia. Então, não é de Hollywood, são franceses. Antes, a gente escutou uma banda chamada Portland, tocando Dizzy Daisy. A Portland é uma banda pop francesa, que escolheu como seu nome aquela cidade lá do Oregon, nos Estados Unidos, Portland. Antes, a gente escutou Panamá, com DJ Blues. Apesar do nome, a banda Panamá não é nem da América, eles são dinamarqueses de Copenhague e a voz é da cantora Amalie Stender. E tudo começou com o The Shanghai Restoration Project, tocando The Monkey Queen. O Shanghai Restoration Project é um projeto eletrônico baseado em Nova York, que incorpora elementos musicais das bandas de jazz de Xangai dos anos 30. Pô, põe em específico nisso. E os vocais são da lindinha Dee Johnston, lá de Hong Kong. Bom, e a nossa viagem pelo Atlas Geográfico das Músicas fica por aqui. O Sonora está terminando. Quer saber o que tocou no programa de hoje, o nome das bandas, o nome das músicas? É só ir lá no Facebook, na fanpage do Sonora. Tá tudo direitinho lá no nosso playlist. Quer escutar músicas como as músicas que você escutou hoje no Sonora? É só escutar a web radio This Is It na internet. Todos, 24 horas, 7 dias por semana, tocando só música para você. O Sonora teve gravação e montagem de Marco Aurélio Pacheco e apresentação de Eduardo Axelrod. Tchau e até a semana que vem nesse mesmo horário.